Nesse momento, pai, quero falar contigo. Não te conheço tanto, mas um pai conhece um filho. Conhece um coração triste e abatido, tipo um barco à deriva. Eu também tive perdido, perdi a confiança. Descrente, questionei a bondade verdadeira de um verdadeiro rei. Fui em Salmo, em Mateus, em Apocalipse. Vi irmão sem Deus, com um semblante triste, destinado a viver uma vida no limite. Desistiram de você, mas de você Deus não desiste. Não quero os milhões que a vida oferece, mas o filho se inspira na vida do chefe. Vida passageira, soldado na trincheira. Cuidado com o que queres, cuidado com o que desejas. O olho que me cerca, o laço do inimigo. E quantos falsos deuses existiram no Egito? Seu reino de ilusão tá chegando ao fim. Se tem fome, se tem sede, então vem a mim. E teu será o reino, irmão, na vida eterna. Cuidado onde pisa, que o inferno é aqui na terra. Deus me livre e guarde desses pensamentos maus. A guerra mais intensa, a guerra espiritual. Tem que tá preparado pra viver na eternidade. A vida não é um game pra você apertar start. Não é física, teoria e nem paranoia. Conheço essa novela e o final dessa história. Sou usado por Deus e todo o seu exército. Meu filho numa máquina, rodeado pelos médicos. Agora sem saber, pedindo a Deus socorro. Diagnóstico indica paralisia no corpo. Fui no céu, no inferno, tudo ao mesmo tempo. Dou carro, dou casa, a fortuna que não tenho. Balão de oxigênio, parada respiratória. Tem que colher o líquido da medula óssea. Ali no HB, hospital da criança. Remédio de alto custo e monoglobulina humana. Ação, reação do medicamento me faz passar um filme no meu pensamento. Cuida dele, pai, é só um menino. Conhece muito bem meu estado de espírito. 4 dias sem dormir, sem escovar o dente. Meu filho não tem nada, mas meu filho tá doente. Vejo seu olhar, mas já tô acabado. Calma, calma, pai, eu tô do seu lado. Pensei que era forte, mas o homem também chora. Relatório médico indica uma melhora. Meu filho volta a andar e eu posso entender que hoje seu herói não morre por você. Não envaidece o seu ego, o fantasma do seu mundo. Agora vivo em paz, esse foi meu testemunho. Esse foi meu testemunho. Esse foi meu testemunho. Realidade, profecia se cumprindo, inveja, traição, fome, criança sem nome, cadeia, rebelião. Este é o mundo em que hoje habitamos. Dinheiro e poder, grande destruição do ser humano. Cadê a paz? Só vejo guerra, desespero. Distúrbio mundial, mentes fracas por dinheiro. De que vale ter de tudo e não ter a humildade? De que vale o seu dinheiro sem o ar da liberdade? Um bom combatente não se entrega na batalha. Mesmo trancafiado, Jeová ilumina tua alma. Te faz sentir que nem tudo está perdido. Te faz um vencedor sem temer ao inimigo. A prisão desperta o sofrimento, eu sei bem como é. Mas através do sofrimento despertará a sua fé. Seguindo confiante, tudo pode mudar. Fortalecendo a sua fé, a liberdade vai cantar. Pois não caia mais na armadilha podre do sistema. Coloque Deus diante de todos os seus problemas. Conheça o perdão dos seus pecados. Aceite de Jesus o seu sangue que por nós foi derramado. O que foi feito, criado em 7 dias. Trevas que viram noite e luz que virou dia. O sol brilhar pra todos, Trutão, somos capacitados de recomeçar e obter melhores resultados. Capital Baixada, interior, vamos progredir. São João, Matarazzo, Parque Guarani. Se liga, malandragem, tudo é possível. Porque o poder da fé é indestrutível.